Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro. O Brasil inteiro ouve Mundo Sertanejo, né? Pelas nossas rádios parceiras que exibem nosso programa. Vocês, amigos das rádios que ainda não estão em contato comigo no Facebook, pode me adicionar, tá bom? Adicione Diego Valadares no Facebook, mande o nome da rádio, os amigos que compõem a equipe, para a gente ter o prazer de, na medida do possível, ir mandando alô para vocês, viu? São milhares e milhares de pedidos de alôs que nós temos, mas a gente vai sempre mandando alôs para as pessoas que estão mais em contato comigo no Facebook, né? Faça isso, tá bom? Mundo Sertanejo está no ar, música e alegria. Israel e Rodolfo cantam bonito, abrindo o programa de hoje, bem apaixonado. Você que eu tô falando mesmo, não desvia o olhar de mim, não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo, não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô aqui, eu tô apaixonado e você nem aí pra mim aqui do lado. De bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem apaixonado e você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. É de você que eu tô falando mesmo, não desvie o olhar de mim, não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo, não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô aqui, eu tô. Apaixonado e você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, e você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Maravilha, maravilha, um abraço, meu amigo Cleiton Aguiar, todos vocês amigos aí da 95 FM de Coromandel, Triângulo Mineiro, exibindo nosso programa para várias cidades, vários municípios, ouvindo nosso programa no Triângulo Mineiro. A minha querida Juliana Santos, em São Paulo, ouvindo o Mundo Sertanejo. A minha querida Natália Paiva, em Araçu, no Goiás. Arleide Silva, e Arleide Silva, em Santa Luzia do Poruá, ouvindo nosso programa. Muito obrigado, viu? Um beijo para vocês aí de Santa Luzia. Duas rádios parceiras que nós temos, Tropical FM e Pindorama FM, exibindo nosso programa com muito sucesso aí. Muito obrigado, viu? Diego Valadares canta, grande sucesso, Cabra Danado.

sabor. Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira. Fala que eu fiquei sem gasolina, que estou de fogo e meu carro quebrou. Muito bem, vamos em frente, meu amigo Clemilson do Vale. Estúdio webrádio.com exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? Oh, um abraço a todos vocês, viu? Ô Clemilson, lá no Facebook não tem o nome da sua cidade, o estado, viu? É, coloque lá pra gente falar aqui o nome do estado e, claro, a sua cidade, né? Então a Dayana Vargas vai cantar pra vocês. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Wanda da Silva em Vilhena Rondônia, ouvindo o nosso programa. A Socorro Fontenelle em São Paulo, muito obrigado, um beijo para vocês aí, viu? É, de São Paulo, onde nós temos várias emissoras em todo o estadão de São Paulo, também na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa. Sintam-se todos abraçados por todos nós aqui do Mundo Sertanejo, viu? Vamos em frente, quem canta bonito agora, Gustavo Lima, Só Tem Eu. Mundo Sertanejo!